Quem marca vai ser atropelado, mafioso, achicalado. Sou infantaria, oriente, Vietcong, desorientado. Meu plano de fuga traçado, forjado. Meu irmão, antes de eu chegar, plantão dos vacilão pago. Vai lá no QG buscar dinheiro de plantão, coca, os que cobra, soca, troca. Aplica moca na toca, na maloca pra quebrar. E provoca espíritos pesados que a maldade invoca. Fofoca, devedor de ambros, eu paçoca, vai pagar. Quem bronca com os bradock vai dormir com as minhoca. Mafia oriental, carioca, Brooklyn tipo Bagdá. Latino e acusa, fecha com cartel latino. Contamino igual praga na minha saga clandestina. Não abusa do destino. A minha daga eu domino, nick de Brooklyn, banca pesada. Só cartada administrada e as pedradas na cara do neguinho que não dava nada por mim. Quem tá mandado já tá pago, por favor abre os caminhos. Patrão no rádio acabou de mandar passar. 4:20 da matina, hora da troca do plantão. Quem não vem com a gente sai da frente, deixa pé quente porque os magrinhos são pesadão. Mas que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Sai da frente, sai que isso aqui é oriente. Sai da frente, o caminho é perigoso com riscos de acidente. Sai da frente, sai que isso aqui é oriente. Sai da frente. Respeito algum gente. Seguindo seco no deserto, faroeste das rimas. Quem saca a pistola mais rápido nem sempre acerta o tiro. Saiba a que me refiro quando atiro em cima. Se tiver sem disciplina pode perder pro inimigo. O que cê quer? Ter dinheiro e mulher. Viver muito como um rei e um pouco como um zé. A máfia faz o que quiser, mas não vende onda não. O que vem fácil vai fácil, irmão, é a lei do mundão. Vai. Mete o pé, porra! Sai da frente. Sai que isso aqui é oriente. Sai da frente. O caminho é perigoso com riscos de acidente. Sai da frente. Sai que isso aqui é oriente. Sai da frente. Os que têm integridade, seu respeito ou algum dente. Ha! Liquid City, Brooklyn, família oriente. Eu sou China, essa é a família que eu represento. O clichê é retrô, o atual é moderno, espontâneo, arquitetônico e contemporâneo. Somos uma dupla dentro de um quinteto, nada mais clichê, Chino Vietcong nesse instantâneo. Foda-se quem fala, o que interessa é quem escuta. Somos só mais dois guerreiros e vamos continuar na luta. Se orienta, doidão.